Fogo no bruxo, escuta a luz. E larga os controles remoto. Brasil não treme, chefe. A todo show do chefe é um terremoto. Cinza é o chumbo, bumba é o hat. Cap no pote, grana nas caixas. Mão com a cara que encaixa. Fiz meu rap tocado. Esse lamentável flow de outro nível. Cada vez mais notável, as máscaras caem nas panchas, é incrível. Acima do nível do mar, luzes não vai ser demais pra quem viveu no breu. 5 minutos e o demônio avisa. Prepara que o palco é seu. Sem dó do brei, lucrei, lucrei. Na bola dos olhos, radar e elas dizem bem. Se a grana vem, aumento blá blá blá blá blá blá. Sigo calmo, cês falando de plágio, não há quem ature. E o Rose me liga, chefe, the best releiture. Fiz uns boró bater a nave e voltei como dono do pico. Voltei como quem manda na porra da loja. Eu decido onde eu vou e onde eu fico. Fiz os numbers mais alto que a City já viu. E passei o canal pros caras entender que o sucesso alheio não é fracasso pessoal. Bagulho é louco no mundão. Equilibra a situação. Alguns sim, outros não. E os cu falando merda. Foca no dono do cifrão. Faca no pombo de Adão. Paraíso tá chatão. Tô de rolê com a Eva. Fica neném que o pai tá on. Fuga no golfe, cano que berra. Quem fala muita tendência é chão. Da onde eu tô, papai não erra. Fica neném que o pai tá on. Fuga no golfe, cano que berra. Quem fala muita tendência é chão. Da onde eu tô, chefe não erra. Só eu vou me olhar de luneta. Sem treta, só trampo, sem rins. Tuba, Dedé e Dalce igual Pepe, Pelé e Garrincha. Então paga pra ver. Ninguém vai falar o que eu devo ou não devo fazer. O papo é retão, não vou te cobrar. Só cê não me dever. Fogo na roupa, cano na cara. Pô nesse beat, isso tudo é sorte. Não vou levar, toca ninja na mala. Nas minhas irônicas férias no norte. Irônicas letras de morte. Duas vezes é meu ovo. Te dou 2 VIP pro meu show. Se assiste, aprende, tenta de novo. Fiz os boró bater a nave. Estralei o dedo e acabei com a graça. Acabei com a farsa. 15 de fama não vai jogar lama no trampo dos passos. Nós é o game. Jantar no inferno com os lords da massa, chefe. Nós é o game. Nós é da massa. Grave, trava, língua, atravessou. Nós rip em terra. Deuses do Olimpo, limpa. Perdoe meu pau, às vezes ele erra. Perdoe esses bicos que implantaram ódio numa guerra falsa, porra. Seu Exu é do blues, o capeta é do rap. Chama a dança, chefe. Fica neném que o pai tá on. Fuga no golfe, cano que berra. Quem fala muita tendência é chão. Da onde eu tô, papai não erra. Fica neném que o pai tá on. Fuga no golfe, cano que berra. Quem fala muita tendência é chão. Da onde eu tô, chefe não erra.